A partir de agora, o melhor da música cristã. Pra você não parar de dançar. Esqueça tudo que você já ouviu no mundo. Aliás, desligue-se dele. E concentre-se. Conexão Eletrogospel. O que ligar na terra será ligado no céu. Tenho a promessa. Conexão Eletrogospel. As melhores produções pra você dançar. Aumenta o som, DJ.